com a letra então, Gol 2 Amarelo. 3, 1, 2, decolada 1, 5, chame com o Salvador em 199, décimo 3, 5, bom voo. 1935, grato, 63, 1, 2. 4, reautorizado descida via até 3 mil pés, ajuste de altímetro 9, 0, 4. Via até 3 mil, 9, 0, 4, possível pro 0, 5, 0, devido ao formato. Ou 1184, autorizado de desvio, reporte para controle ao terreno. Controle Xanã 6312. Xanã 6312, contato radar, suba via PUCA, nível de voo 350 autorizado. Subindo via 350, 6312. Xanã 6312, tráfego 9 horas, meia dúzia de milhas, mesmo rumo, papá 28 Tango, mandando no 1506. Ok, tráfego no TTS. Controle Salvador, Vitor, tá o posto? Prossiga. Possibilidade de descer para Mil Pés, efetuar sobrevoo no corredor Axé. Gente, Vitor Hotel Foxtrot, voe Piazza, antiga rotatória. Autorizado manter 1 no Mil Pés, altímetro em Salvador 1-0-4, aguarde autorização para manter sobrevoo no corredor Axé. Sete na sua, desce a água aguardando, Vitor Hotel Fox. Capilizou, Gol 21171. Gol 21171, Torre 118, decimal 95. 3895, bom dia. Granja. Fala, um abraço. Beijo, né? Beijo. 7, ao liberar via Foxtrot, chame Paulo Salvador 121, decimal 1. 121, agora nosso sistema não conhece o Google CLJ, quem peço que entre em contato com a companhia a fim de utilizar o seu, a sua autorização. Saulo, bom dia, voo 891, livrando. 1, alterna, 128, decimal 30. 351-2830, voo 219. Juno 71, no pista livre, pouso autorizado. Pistão 1-0, vento calmo, ajuste 1-0, 1-4. Livre pouso, 2-1-7-1. Agora 1-8-4. 1-8-4, tem condições de voar na Prodizona? Afirmo. Sente, desça para 2010, na Prodizona está autorizada a final do procedimento ILS X-Ray da pista 0 em forma estabilizada. 2010, em forma estabilizada, X-Ray 1-8-4. Patrulho 6312, poderia voar a Aracaju? Aguarde coordenação, Xanã 6312. Vitor Hotel Foxtrot, reporte asa visual com campo para o território cruzamento com a torre. Sete, Vitor Hotel Fox. Tá, visual com o campo, Vitor Hotel Fox. Vitor Hotel Foxtrot, torre 118, decimal 95. Lutasse. Chamele 312, voe Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muito obrigado. Presente então autorizado. Prossegui para final 17, aguardando para o cruzamento do campo. A intenção é cruzar o campo no eixo de decolagem da pista 1735. Tá certo, Vitor Hotel Fox. O 2171 no solo 20, liberar via Taxi Foxtrot, chame solo Salvador 121, décima 1. Liberando a Foxtrot, solo 211, 2171. Luna 71, Livrão na Fox, trata. Estou 2171, no táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 2171. Presente tem condições de aproar para o já o litoral sul? Afirmo, na proa do farol de Itapuã, se for possível? Afirmo, na proa do farol de Itapuã, presente autorizado, aguarde transferência de comunicações do Vitor até o foco. Acerte, Vitor até o foco. No centro do sístono 260, alterna 128 do sinal 8. 260-2883-304, boa. Então, meu Foxtrot Alfa Foxtrot, desça via para 3.000 pés, altímetro 1.0.4. 3.000 pés, via 1.0.4, tá bom, meu Foxtrot Alfa Foxtrot. Está autorizado o cruzamento, Vitor até o foco? Afirmo, autorizado o cruzamento, prosseguindo para o farol de Itapuã, aguardando transferência de comunicações, patapitando Vitor até o foco. Certo, Vitor até o foco. Utilizado, voo no 1184. Voo no 1184, complete a aproximação e chame torre 1118, sinal 95. 1895, bom domingo. Obrigado. Farol, chame controle Salvador em 1119, sinal 35, bom voo. Farol, controle, 0935, obrigado. Aliás, é que muda 1070 até 2 no pés e tomará estabilizado. Papai Romeu, Fox, já foi. 1184, bom dia, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso para informação à direita, mantendo 1000 pés no tráfego Papa 28 Tango, prosseguindo para o litoral sul, afastando-se sem interferir. Bem, acompanhe. Tango Oscar Hotel Kilo, vamos ter curso Juliette. Confirma o pátio que te encontra, pista que decola. Oscar Hotel Kilo, copiado que decola da 1-0. Confirma é aeronave ambulância. 5 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5. Muito obrigado, 6-3-1-2. Olha, Salvador, Vitor até o Fox. Vitor até o Fox, trate 1-1000 pés, corredor axé na escuta permanente do controle. Afirmo, há condição de correr com a torre? Você está um sobrevoo na perna contra o vento, está 1-0? Gente, Vitor até o Fox, trate, mantenha o setor, aguarde coordenação com a torre. Gente, já mantém aqui 2-0, até o Fox. Vitor até Foxtrot, coordenado com a torre, prossegui em 1-1-8-3-9-5. 2-5. Salvador novamente, o Victor Hotel Fox. Victor Hotel Fox, prossiga. Aconselho o pessoal sobre voo na perna contra o vento da Aula Zero na região de Estelares. Afirmo, na escuta permanente da torre, sem interferir com este de decolagem da 1028, Victor Hotel Fox. Afirmo, amanhã é torcedor Hotel Fox. No 184, no solo 27, a liberar via Fox Trot, chame solo Salvador, no 21, décima 1. 21, 1. Estou passando o Gato Carotel Kilo, ponto 4. Gato Carotel Kilo, autorizado, Serra Brava, Serra Papá, via Golf 677, Ilhéus Whisky 1, Mochep, voz direto, nível 220, saída. Da El, transição coral, decola da 1-0, primeira curva direita, transponda 5-0, 1-3, frequência do controle de Salvador, 1-1-9, decimal 3-5. Solo, voo 1-1-8-4, retorno após a sua escuta. Vem 102, passo 5 graus, com bom dia. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeo Fox, Trote Alfa Fox Trote, estabilizado no IADS, X-RDS. Papa Romeo Fox Trote Alfa Fox Trote, continue em aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no IADS. Continuando a aproximação, aguarde autorização de pouso, Papa Romeo Fox Alfa Fox. 1-1-8-4 na Alfa, na sua escuta. 1-1-8-4, taxa autorizado via Alfa Juliette para o portão 1-1. Alfa Juliette 1-1 autorizado, voo 1-1-8-4. Ao meu Foxtrot, Alfa Foxtrot, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 3 nós, para informação à direita, mantendo a perna contra o vento, pistão no zero, Papa 2-8 tanto, sem interferir com a sua aproximação. 7, comparando ao Fox, Alfa Fox. O meu Foxtrot, Alfa Foxtrot, no solo aos 3, 1, no liberar via Tex 3. Eco, chame o solo Salvador 1, 2, 1, decimal 1, confirme o empate, destino. Afirmo, na Foxtrot, então, solo Salvador 1, 2, 1, decimal 1, para Erechá. Salve, salve, 2223. Salve, 2223. Pronto, 4. É, tá pronto? Salve, 2223. Autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeu, via alta do plano, nível 180, sai da água, elefa, decolada 10, primeira curva direita. Transponder 5531, frequência do controle Salvador 119.35. Ok, autorizado Guarulhos, nível 180, conforme plano, árvore elefa, é a saída, decola da 10 com curva direita, 5531, 1935. Frequência do controle Transponder 2223. O 2223, cumprimento correto, reporte transporte, pushback trailer. Salve meu Fox Alpha Alpha. Alpha. Autorizado táxi de ar Alpha. Confirma o patrocínio? Fox Alpha Fox. Táxi de ar, pátio 3, pátio 1. Táxi aí. Lima, na Lima mantém a posição de enchimento 118.95. Reporte então para o regresso, com base pela direita no 7. Reporte quando pronto para o regresso, Vitor, até o foco. Reporte na alma, Vitor, até o foco. Vamos ver o curso Juliette, guarde aí, copy. Só foco para o regresso. Vitor, até o foco, está presente, curva à direita, base pela direita no 7. Reporte tirando base, final no 7, o Vitor, até o foco. A porta lá, o Vitor até o foco. Juliette Pulso, lá de cota número 2. Ponto 3859, conformação Juliette Pulso, lá de cota previsto árvore elefa. Para pushbackamento 2223, conferência. Passaria 2223, autorizado pushbackamento, reposto pronto para o TAP. Autorizado, repagaria TAP. confirmou o solo? San 3733, com San 3733, falou seu curso Juliette, aguarde cópia número 3. Previsto da El Leda Modima. Da Leda Modima, foi lá. Mike, reporte na próxima à esquerda, na Quebec, para o cruzamento do campo. Cópia. Puxa, LA3 do 1-1, autorizado, Sierra Bravo, Golfe Romeo, via Alpes do 1-0, até Taubaté, nível 360, saída da El Leda Motiva, decola da 1-0, primeira curva direita, transponder 5022, frequência do controle Salvador, 1-1-9-35. Leva 3, 1, 1, seu treinamento correto, reporte pronto para o pushback treinamento. São 3, 8, 5, 9, pronto para o... São 3, 8, 5, 9, autorizado, Serra Bravo, Charlie Tango, via Antetulo 2, 1, nível 360, saída Arbor, Elefa, após o Anitibu, onde intercepta Antetulo 2, 1. Decola da 1-0, primeira curva direita, transponder 5-0-1-0, frequência do controle Salvador, 1-1-9, decimal 3-5. C3258, treinamento correto, reporte pronto para o pushback treinamento. 3733, pronto 4. 3733, prossegue. 3733, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá. Pêndulo 10, Fubagem, pêndulo 16, pontos conforme rota do plano. Nível 360, saída da El, Leda Mótima, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5023, prefeito do controle Salvador, 119.35. 3630 para São Paulo com o Anzio 2110, Cubato em 2116, próximo com o rapaz de voo. Decorando o filho da El, Leda Brice, da 10, curva à direita, aciona 023, confirma 9935, San 3733. San 3733, confirmando a saída da El, Leda Motiva. Ok, da El, Leda Motiva, San 3733. San 3733, continuamento correto, reporte pronto para o pushback, seguramente. Para o táxi 2223 Passarendo, estamos com 4 a bordo, meia dúzia de horas de autonomia, Ribeirão Preto. Edu 2223, autorizado táxi via pátio 3, pátio 1 no táxi Índia. Ponto de espera chama Torres 895, ajuste na 0 no 4. Ok, Romir 14, pátio 3, 1 e Índia, 1895, bom domingo aí. Igualmente. Bom dia, 6726, tá? Tá com a Juliette. 4726, autorizou a chegada na área, deita para nível de 2050, que é na área 0 no 4. 14050, na área 6726. 2223, condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmo. Autorizado, ingresso e decolagem sem parada, pistão no zero, vento variável com 3 nós. A gente decola no zero, 2223. 2223. Bom dia, Vitor da Fonte. Salvador, bom dia, o Xanel 6250 estabilizado, final da 10. O Xanel 6250, bom dia, continue a aproximação, aguarde pistão no zero livre, para informação a TR da passarela, iniciando a rolagem de pistão zero. Guarda pista livre, o Xanel 6250. Xanel 6250, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 4 nós. Pouso autorizado, Xanel 6250. Batalha 2223, decolada 44, chama o controle Salvador em 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, bom domingo aí. Novamente. Bom dia, 2223, passaredo. Passaredo 2223, chama para amigo de voo 90, via saída da árvore. 180 via saída árvore 2223. Aguarde número 2. Xanel 6250, no solo de 46, liberado via Foxtrot, no solo Salvador 1, 21, decimal 1. 211, muito obrigado. Solo, uma bom dia, o Xanel 6250. O Xanel 6250, táxi autorizado via Taxi Alfa, reporte antes Taxi Juliette. Reporte antes da Juliette na Alfa, o Xanel 6250. 733, autorizado táxi à direita via Índia, 2895, ajuste na 014, bom voo. Via Índia, 3733, voo 35. 243. Oxenem 6250, Juliette, portão 08. Juliette, 08, muito obrigado, minha 2. Oxenem 319, assim que o 320 da Tânia vai agora, autorizado, portão 2. Ok, após Gibraltar, invadindo a Oceania 319. Portão 90, 3859, autorizado, chama táxi. Elefa 23. Próximo, boa tarde. Bom dia, eu vou 2171 3 São Paulo. Bom dia. 2171, correto, Juliette, aguarde de cópia, subida da L, primeira máquina. Alfa X-R, prossiga. Alfa X-R, solicitando o rebote do Pátio 3, posição 2, Romeu, para trás do Pátio Principal, posição 01. Salvador, bom dia, tá 3733, próximo ponto espera, pronto. Tanto 3733, autorizado a linha de decolagem, no 0, vento variável com 4 nós. Sente ali, decola do 0, então 373. Sala 3859, autorizado táxi até através do portão 62. Sala táxi até o travessamento. Alguém é 197? 157, 157. 157, sim, direita via Índia. Pode esperar a torre 1895, ajuste no 014, da rua, né? 319. 1014, ajuste mais. Tem ponto espera 1895, 319. 4359, até o ponto espera agora atrasado via Pátio 1 Índia. Torre 1895, ajuste no 014, da rua. Rio, São 3663, São Paulo. São 3663, informação Juliette, subida da aérea, transição morte, vagão de cópia. Matheus, saída da saída e da estadia, São 3663, agora na porta. Salve, bom dia. Voo 1619, autorização com a Juliette. 1619? Afirmativo. Bom dia, voo 1619. Juliette, confere. Galeão, subida da El, junto após desse ter 1, guarda de cópia. Guardando. Autorizado alinhar e decolar. Estão no zero, vento variável com 4 nós. Autorizado alinhar e decolar. Da 1 no 0, 5 no 1. Plano de voo autorizado. Pista no zero, primeira curva direita da Olho da Mativa. 5033, o transponder, controle 0935, bom 2171. 380 autorizado, volta com o plano 1 no 0 da Olho da Mativa. 5033, transponder 0935, controle gol 2171. Correto, sendo pronto, táxi 2171. Vamos, táxi. Comandador, eu vou... 2-3. Solicitando as gás à direita, 20 milhas, está para Lagrange. Operando 2-2-3, o fome de Juiz Centro Recife, chame o mesmo, frequência no 2-0, acerna no 2-8-8. Muito obrigado, excelente domingo. São 3-2-5-9, se a gente mantém ponto, espera. 3-2-2-6, chame a plana no 8-9-5. 18, tá fazendo boa. Nossa, tá gente, negativo, mantém ainda o tráfego da companhia uma milha do externo, pra gente ver se mantém a posição. Salvador 3726 da TAM, está passando o Simbra com um check 100. TAM 3726, curva autorizada, estou no zero, vento 330 graus, 59. Livre voo, 37 também. Eu fiz o Luna 0, a primeira aerovia que intercepta, pode conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 50197, controle 1-9-3. Do Guarulhos, nível 340, rota do plano de voo via peso 1-0. Saída da Eleta Mótima e transponha 5017 e controle de saída 1935, para 3663, para pushback acionamento, posição 5. 3663, foi trilhamento correto, autorizado, pushback acionar, reporte táxi. Rota táxi, está 3663. 619, copia. 619, prossiga. Autorizado Galeão, nível 360, decolada 1-0 com primeira curva direita na saída da Eoleda, Irum. Após Irum, me conforme a ordem. Transponde em 5043 e controle em 1-9-3. Autorizado 360, na saída da Eoleda, Irum, após a rota. 5043, 1-9-3-5, 1-6-9-1-9. Plano 699, após a decolagem, primeira curva direita. Ok, foi bem na direita. Bom, no meio, no nosso protegimento 40, aporte pronto para o pushback acionamento. Quarta ali. Para o táxi do gol 2171, 181 a bordo, controle médio 4 horas e 24 minutos, até na Campina. Patagônica, Hotel Kilo, táxi autorizado, reposta em ponto de espera da Papá. Terceiro frio, eu vou após entender. Persiga até o 3733. Autorizou na flor de entender? Até o 3733, chama o centro Recife, solicite ao mesmo. Frequência no 25, decimal 1, paterno no 28, decimal 3. 251, 283, 3733, obrigado, boa. Ao 3. Autorizar 360. Barreiro, Leda, Morte, Santa Júlio 1-0, Transpolo 5-0-4-5, Senhor 3, Uou, 2-0-2-5. 2-0-6-5, apoio do colégio, primeira curva de risco. 3, 2-0-6. 2-0-6-5, apoio do colégio, primeira curva de risco. Tô botando. 3-7-2-6, no solo 5-8, liberar via TFC, Foxtrot, chame solo Salvador, 1-2-1-1. Patagônica, Hotel Kilo, autorizado ingresso pistão no 7, reporte alinhado e pronto. Afirmo, confirmando autorizado cruzamento pistão no 7, Quebec, Mike na Lima, chama o solo 1-2-1-1. Autorizado até o ponto de espera, pista na 0, via Índia, 2895, ajuste na 0, 1-4. Autorizado via Índia, ponto de espera 295, 614, tá, 3663. Coordenar com o centro direto, ótimo, câmbio. Aguarde. Passa. Com a empresa, a aeronave e azul, correto? Afirmo. Autorizado a chegar da Mari, busca para nível de voo 060, que é negar 1-0-1-4. Controle 3859, bom dia, 1800, Arbo. 3859, contato radar de colagem, busca para nível de voo 360, via saída Arbo. 360, via Arbo, quando possível, direto Arbo, 3859. 3859. Xanema 3 e 9, tá autorizado direto Motiva. Xanema 3 e 9. Afirmo, 3 e 9, direto Motiva. Xanema 3 e 9. Então, 3859 autorizado Elefa. Direto Elefa, obrigado, 3859. Xanema 48, desça para 4 no 7. Bom Vasco até o quilo, autorizado Lima, contornar os gates até o ponto de espera, seguindo o Embraer da Azul em reboque, 2895, ajuste na 094. Rotan 3726, tráfego anteriormente mencionado é um Mitsubishi, após a passagem está autorizado até o portão 10. Ok, após o Mitsubishi autorizado na 10, 3726. Sobre Salvador, bom dia, voo 2171, passando 1410 da Euleta, Monte, mas não se escuta. Voo 2171, contato radar na decolagem, estou para nível de voo 380 via saída da El. 380 via saída da El, voo 2171. Aguarde. 3663, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 340 graus, 5 nós. Eu decolagem, pistão 3663. 2065, solo. 2065. Pushback coordenação, Airbus da TAM parqueará a sua esquerda, portão 90, após autorizado. Após autorizado, eu dou 2 horas. Rota 48, 2 para 2007, autorizado a final do procedimento Eletro X-Ray, reposto autorizado em localizador. Rotará 648. Rota 648, ao interceptar localizador, por gentileza verifique se o senhor recuperar o guide. Azul 5196, 2 para 4 no 10. Deplada 05, chame o controle Salvador em 199, decimal 351. Nave 35, Catan 3663. Angótico Hotel Kilo, autorizado ingresso, reporte saneado e pronto, pistão 10. Abata Angótico Hotel Kilo, confirme a autonomia. Stories do Canadá 1-0-4. Sobre Salvador, vou direto 3663, perceba da A. Então, 3663, contato radar em decolagem, suba para nível de voo 340, voo direto Leda. Direto Leda, será 340, então 3663, obrigada. Controle Salvador, mandou 394, informação direta. Controle 394, autorizado a chegada a Mar e desça via para nível de voo 050, que é negar na 094. Atenção de desvio, proa 030, atenta proa, informação de interceptar o localizador. 7, gol no 394, tem pedido que você vai manter esse desvio até o localizador. Adeus. 762, pronto, copo. Então, 3859, chame o centro, Recife, frequência, ano 2000, decimal 0, até o número 28, decimal 8. Camará, Recife, centro, 3859, bom dia. Transponder, controle 1935. semana rota conforme o plano. Afirma, parte 3, chama o próprio direcionamento, azul, bem fechado. Solo voo, 1184, aqui da autorização da Juliette, autorização Recife. Juliette, confere, Recife, subida pouca, transição a rua, guarde corpo, 1184. Chegou 2-1-7-1. 2-1-7-1, apenas confirmando, pô? 2-2-0. Tangosca, Hotel Kilo, decolado a 08, chame o controle de Salvador em 119.35. Controle de Salvador, 119.35, obrigado, bom dia, bom trabalho. 3663, tomando pela de Leda, informa que mais 15 milhas vai necessitar para uma proa 225 para essa formação. 3663. Olá, Salvador, bom dia. Papacango, Oscar, Hotel Kilo. Papacango, Oscar, Hotel Kilo, contato radar de colagem. Tudo no instrumento do nível de voo 960, na saída da EL. Está autorizado direto da EL. Autorizado direto da EL, 160 sem restrições, Oscar Hotel Kilo. Mike Eco Juliette, mantenha os corredores, já posso visual com o campo, Mike Eco Juliette. Eu não sei se uma pós desvio do Mote, deixando o centro Recife, frequência no 25.1, na torna no 28.3. 394, em posição de que está localizada na proa 070. Mike Alves Juliette, construção de pouso, chama a torno no 8.95. Controle de Salvador, pode ser bom no 094, 5.3, essa é uma possibilidade. 1-0-9-4, deita para 5 mil pés, quem negar, 1-0-9-4, reporte no fim dos desvios. Sim, nosso desvio final é na proa de Itapu. Viu? Pode ser 1013, 1-0-9-4. Sim, segundo 1-0-9-4, após desvio de Itap, reporte na proa de Itap. É, já se encontramos na proa de Itap. Sim. Para novas instruções. Pelo meu quatro, se matou no noite do final de cinco. Obrigado. 4-3-6-3, chame o centro Recife, frequência no 25 decimal 1, autônomo no 28 decimal 3. 251-283, boa tarde, 3-6-3. Nós, para informação à esquerda, prosseguindo o final da pista auxiliar como número 2 no pouso, sem interferir com a sua aproximação, Bravo Eco 58. Direto Coral, Oscar Hotel Kilo. 394, está estabilizado no localizador. Vai reportar no localizador, 394. É 389,5, deixa para nível de voo 090, Senegal no 094. Tango Oscar, tá aqui, escuro sem restrições, nível de voo 220. 220 sem restrições, Oscar, tá aqui. Controle, Oscar, tá aqui, solicito inicialmente como nível final, nível 180. 180, autorizado, Oscar, tá aqui, ó. Autorizado, Oscar, tá aqui. No ILS, o azul 5196. Azul 5196, chama turno no 8, decimal 95. 2295, 5196, obrigado. Salvador, azul 5196 no ILS, com pista disso. Azul 5196, continua a aproximação, a guarda está livre. 5196. Realizador, guarda 394. Guarda 394, complete aproximação, guarda suspensa para a torre. Já no preferente, vamos pressionar o carro. Para confirmar para o 516, a pista está molhada? Negativo, a ciência aqui no externo está chovendo. Graças pela informação. Azul 5196, autorizado em pouso 90, vento variável 49. Livre pouso 90, azul 5196. Na equipe de leite, falou zona 5, confirma o bate ao 5. Autorizado back-track, reporte pista livre, autorizado taxi até a base. 4 livrou. 4 botão 04, atento ao ATR da Azul, taxiando agora, cruzando o pátio 1. Alfa Juliette, portão 4, libtaxi. Visão com a TR, 6, 4, 5.